É que é? Você tem alguém pra ajudar a pegar no tranco a vassoura? Super Rádio. Olha, o Adamo Bazzani tá chegando. Calma aí, o Adamo Bazzani tá chegando também. Aliás, hoje é aniversário do Adamo Bazzani, você tá sabendo? Aniversário dele. Parabéns, Adamo. Parabéns pra você. Grande Adamo Bazzani, jornalista, sempre trazendo informações pra gente aqui na Super Rádio, sempre trazendo as informações dos transportes e tudo mais. É, hoje é aniversário do Adamo. Adamo Bazzani, que nunca foi colocado no sofá. Adamo Bazzani, que é apaixonado pela gaúcha. Ela foi embora pro Rio Grande do Sul e ele fica aqui. E não, levou o sofá. É, mas convidou ele para ir pro sofá dela lá no Rio Grande do Sul. Só que ele tem os compromissos dele aqui. Então, por enquanto, ele tá por aqui, sozinho no sofá. O nosso querido Adamo Bazzani, viu? Sozinho. Então, Ricardo Leite. Oi. Esse assunto do sofá aí é muito engraçado. Por quê? Por que, dona Fernanda? O marido que dorme no sofá é melhor a mulher dormir na cama, igual a amiga aí falou, a Janete, né? A mulher na cama, o marido no sofá. Quando eu tinha meu marido, eu dormia no sofá, ele dormia na cama. Aí eu dormi no sofá, na cama já tava tarde. É, sofá é uma coisa, a gente se apaixona por sofá, não é fácil não, viu, Ricardo Leite? Valeu. Dona Firmina. Dona Firmina revelou um negócio aí no mês, percebeu, né? Ela ficava na cama, o marido no sofá. Marido no sofá, ela na cama. Aí disse que quando o marido vinha, ela falava, é, quando ele vinha já era muito tarde. Ah, dona Firmina fazia que tava dormindo. Ah, dona Firmina. Ai, ai, eu acho que tem o Hélio Ribeiro aí querendo falar com você, cara. O Hélio Ribeiro. É, não é o Hélio Ribeiro? Suzana aí, pra fechar a tampa. Zé da Manga. É Zé da Manga, Ribeiro. Morria e não sabia disso, desse grande poema. Geralmente as pessoas falam errado. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Não! O certo é: batatinha quando nasce, a rama espalha pelo chão. Ricardo Leite e Leãozinho quando dormem, põe a mão no coração. Gente, esse cara não existe, fala sério. Ah, Zé da Manga. É, o nosso querido Hélio Ribeiro. Conheceu o Zé da Manga, hein? É. Bom, vamos lá com o Adamo Bazzani. Ele está chegando com informações diretas do site diariodotransporte.com.br, prestação de serviço para a gente aqui na Super Rádio. Nosso querido Adamo Bazzani, boa tarde. Olá, boa tarde, Ricardo Leite. Boa tarde também aos ouvintes da Super Rádio. O Diário do Transporte informou em primeira mão, lá na tarde desta segunda-feira, dia 12, que a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu recurso da gestão do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e manteve válido o decreto que rompe os dois contratos com a empresa de ônibus da Zona Sul da capital paulista, Transwolf, suspeita de ligação com a facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Desde 9 de abril de 2024, alvo da operação do Ministério Público de São Paulo, que apura o suposto envolvimento, a Transwolf está sob investigação da prefeitura, sob responsabilidade da SP Trans, São Paulo Transporte. Agora, deve ser lançada a contratação emergencial de uma empresa privada até a licitação definitiva dos serviços. A Transwolf é a terceira maior frota da cidade, com 1.206 ônibus na Zona Sul, que transportam mais de 100 linhas, quase 600 mil passageiros por dia. Procedimento de transferência de contratos para a Sansetur, da empresa da família Chedi, do interior de São Paulo, não avançou e em 13 de dezembro de 2025, um dia depois do Diário do Transporte revelar esse entrave, o prefeito Nunes determinou a caducidade, ou seja, a quebra dos contratos. Um 19 de dezembro, o juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara da Fazenda Pública da capital paulista, atendeu a defesa da empresa de ônibus Transwolf e suspendeu o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que quebrou os contratos com a aviação. No entanto, no despacho desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a relatora Tânia Wally diz que há outra decisão na esfera criminal que mostra os riscos de as linhas voltarem para a direção da Transwolf. Essa decisão autoriza a prefeitura a leiloar os bens da empresa de ônibus. De acordo com a relatora, diante da não certeza da Transwolf ser capaz de operar na cidade de São Paulo, mais prudente para o bem do município e dos passageiros é que o rompimento dos contratos continue. Agora o outro lado. Em nota, a Transwolf diz que vai recorrer e que a decisão é provisória. De acordo ainda com a empresa, a decisão manteve o entendimento de que a companhia precisa ter acesso ao processo administrativo e que confia na reversão do quadro. É com você, Ricardo Leite. Obrigado, Adamo Bazani, trazendo informações para a gente aqui na Super Rádio. A temperatura vai subindo aos poucos na cidade de São Paulo. Deveremos ter uma tarde quente e isso deve provocar, entre o final da tarde e o começo da noite, mais chuva forte na cidade de São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Super Rádio, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. Você está ouvindo a Super Rádio, ZYO207, FM 80,7 MHz e ZYM681, FM 102,1 MHz. Super Rádio, o sucesso de sempre. O Super Rádio. Alô, São Paulo. Você precisa? O governo do Brasil entrega. As obras da Via Dutra no trecho para Guarulhos estão ficando no grau. É uma nova Via Dutra, mais moderna e mais segura. Ainda vem aí o primeiro túnel embaixo d'água da América Latina, ligando Santos Guarujá em 5 minutos. E muito mais. É isso, família. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil é o governo que tá do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo de São Paulo, do lado do povo brasileiro. Tá precisando dar um gás no seu dia? Monster 357. Disposição física e mental, alivia o estresse e dá um up na libido. Monster 357 não é um medicamento. Produto 100% natural. Se contraindicação, disposição, foco e concentração com apenas uma cápsula ao dia. Todos esses benefícios por apenas R$ 79,00, com frete grátis. Adquira já o seu. Mundosadio.com.br ou 11 940 10 0838. Sábado, das 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Super Rádio, não perca o programa De Olho na Cidade. Alex Lopes e Alessandra Zanqueta mostram os problemas da cidade e apresentam soluções. Programa De Olho na Cidade, onde cada ouvinte pode deixar a cidade melhor com sua participação. Então não perca, sábado, das 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Super Rádio. De Olho na Cidade. Chegou a hora de transformar sua casa com quem entende de tintas há mais de 61 anos. A Tintas MC, a maior rede de lojas de tintas do Brasil, está sempre pertinho de você. Aqui você encontra as melhores marcas: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Eucatex, nossa marca própria e muito mais. São mais de 7 mil cores para você e um atendimento personalizado. E tem mais. Com a Tintas MC, você conta com entrega rápida e gratuita na sua região. Não perca a nossa Black Friday com preços imperdíveis. Tintas MC, tudo em tintas para você. Super Rádio, o sucesso de sempre. Super Rádio, o sucesso de sempre. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar? Finest tears I ever knew. For all the years I had with you. And I would give anything I own. Eu tive um amor. Todo mundo ouve. Super Rádio, o sucesso de sempre. Com Ricardo Leite, um pensamento, uma reflexão. É, não tá fácil. Mas é preciso encarar a vida a si mesmo. Há dias em que a vida parece um rio calmo e tudo flui sem esforço. Em outros dias, ela se transforma em uma correnteza, um tumulto, vira um verdadeiro caos, arrastando-nos para direções inesperadas. O segredo não está em lutar contra a água, mas em aprender a nadar com ela. Você sabe por que muita gente se afoga numa corredeira? Óbvio, corredeira é perigoso, a correnteza arrasta você. Mas a chance se torna maior de se salvar quando você nada a favor da correnteza. Fica muito mais fácil, porque em algum momento você vai conseguir se aproximar da margem e se salvar. O problema é que as pessoas se desesperam e querem lutar contra a correnteza e sair o mais rápido possível da água. É preciso paciência para saber sair da água. As pessoas querem sair num determinado lugar o mais breve possível, e isso faz com que elas gastem energia e acabem se cansando, tendo problemas e se afogando, porque elas estão lutando contra a correnteza. Portanto, muitas vezes na vida, o segredo não está em lutar contra a água, mas em aprender a nadar com ela, aceitando cada movimento que nos leva a algum lugar, e isso pode nos ensinar algo novo. Meus amigos, o caminho da vida nem sempre é reto. Às vezes, tropeçamos em pedras, outras vezes encontramos flores que nos fazem sorrir. O importante é perceber que cada passo, mesmo os mais incertos, cada passo constrói a história que carregamos. Não há um manual, apenas a coragem de seguir em frente mesmo quando o horizonte parece distante. Viver é também saber escolher entre o silêncio e a palavra, entre o medo e a ousadia, entre o que nos prende e o que nos liberta. Cada escolha é uma semente naquele solo do tempo. E cedo ou tarde, a semente vai florescer, seja em aprendizado, seja em alegria, seja em conquista, seja numa meta alcançada. Mas viver não é só sobre escolhas, é sobre presença também. É sobre olhar nos olhos de quem amamos, sentir o vento no rosto, aquela xícara de café deliciosa, de repente um bom papo, uma risada, agradecer pelo instante que se revela único. É sobre compreender que o valor da vida não está apenas nos grandes feitos, mas nos pequenos gestos que nos lembram quem somos. E quando tudo parece confuso, há sempre uma lembrança que ecoa no que chamamos de conselho simples. É preciso saber encarar a vida. É preciso saber enfrentar os desafios. É preciso saber o momento de persistir. Não, a vida não vai trazer um conto de fadas para você. Não, a vida não vai ser apenas sobremesa. Não. A escola não vai ser sempre o playground. Não. Um relacionamento não vai ser sempre o período da lua de mel. Bom, se fosse, né? Não espere facilidades da vida. Espere desafios. O segredo é nadar conforme a corrente, aproveitar exatamente a força da corrente para chegar até a margem. É preciso saber encarar os desafios e entender os aprendizados que a vida proporciona. Super Rádio, Ricardo Leite. Saber viver é preciso. seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Você tem vez, você tem voz. Bato Leite, boa tarde, Lee. É um grande abraço para vocês, tá? Uma tarde de muita paz para todos. Ué. É a Cira da Penteada. Boa tarde, eu tô correndo porque eu vou no médico. Beijo, tô com beleza. Espero que não chova. Cuidado, quando viu? Quando estiver fora. Tchau, um beijão. Beijão para você, Cida, aí, que dê tudo certo lá no médico. Fica tranquila, vai dar tudo certo, tá bom? Vai na paz, vai direitinho e tudo mais e tal. Esses dias, teve um amigo nosso aí que correu no médico, também estava desesperado e tudo mais e tal. Doutor Dedão estava esperando, ele não queria perder a hora de jeito nenhum, rapaz. Na consulta, falou, hoje eu não posso perder por nada. E foi correndo lá, estava ansioso pelo um amigo nosso aí. Não, eu preciso marcar o meu, aliás, falar nisso, viu? Preciso marcar. Complicado é marcar isso aí, hein? Bom, vamos lá, atenção, mais gente chegando ou mandando mensagem aqui na Super Rádio. Boa tarde, Ricardo Leite. Boa tarde a todos da Rádio Eliel. Eu sou Gisela de Guarulhos. Escuto todos os dias a Super Rádio. É top, é ótimo. Você é muito bom, muito legal, maravilhoso. A minha irmã Irene também está escutando. Ela gosta demais dessa rádio de vocês. E manda um beijo para ela. Beijo para vocês. Até mais. Até mais. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. A Márcia pediu aqui uma música com o Legião Urbana. Márcia, tô anotando aqui, mas se possível, você faça o pedido pelo aplicativo da Super Rádio, tá bom? Baixa o aplicativo no seu celular. Se você fizer o pedido pelo aplicativo Super Rádio SP, você concorre ao Air Fryer. Você pediu aqui? Legal, vou mandar aqui para produção, tal. Mas se você pedir no aplicativo, é certeza que eles vão atender você em vários momentos da programação. Às vezes durante a semana à tarde, durante a semana de manhã, às vezes durante a semana à noite. E no final de semana, na Rony Records, vai ter o final de semana todo aí tocando música e atendendo a galera de uma forma bem legal, você entendeu? Então, não perca a oportunidade. Baixe o aplicativo Super Rádio, faça o seu pedido. Lembrando que quem faz o pedido pelo aplicativo concorre toda sexta-feira ao sorteio de um presente da Mondial, a Escolha Inteligente. Nessa próxima sexta-feira, aqui no nosso programa, para quem está pedindo música pelo aplicativo, nós vamos sortear uma Air Fryer da Mondial, gente. Olha que legal, viu? Muito bom, muito bacana. Tem aqui a Edna de Mauá também. Boa tarde para vocês, programação maravilhosa. Valeu, Edna. também aqui a nossa querida Dalva da Vila Guilherme, gostou da tradução, ela falou, gente, viaja da música, que legal, viu, Dalva? Beijão enorme pra você. A Gianete também. Boa tarde, Ricardo Leite. Boa tarde, Euliel. O bom humor é um ingrediente fundamental para a felicidade. O segredo é começar o dia com uma boa risada e tentar contagiar todo mundo com a sua energia positiva. Que vocês continuem assim. Edna Oliveira, de Cajamar. Valeu, Edna, de Cajamar, hein? Que legal, rapaz. Valeu, Edna. Ah, o Liel tá falando aqui que a sua foto é muito bonita, é? Quem mais aqui? Atenção, atenção. Rose do Tatuapé. Boa tarde, Ricardo Leite. Boa tarde, Euliel. Dupla demais. Valeu, um abraço para você. Muito obrigado, de coração. Também mais uma mensagem aqui, Ricardo Leite. Muita chuva hoje, hein? Tá ótimo, estávamos precisando. Mande um abraço pro meu filho, Léo. Tá ouvindo aqui Mogi das Cruzes. Silvana. Alô, Léo. Alô, Silvana. Um abraço para você, viu? Muito obrigado, de coração. Tem mais mensagem chegando da galera. Boa tarde, Ricardo Leite, Ricardo Liel. Quero fazer uma pergunta. Aqui quem fala é Rosana Macário, de Suzano. Cadê a Nina? Por onde anda a Nina? Morreu! Participava muito no Rony Magrinho. Por onde anda ela? Beijo. E o áudio tem que ter 12 minutos. Tá certo. Obrigado, viu? Porque eu não faço a menor ideia. A Nina tá sem rádio. Nina tá sem rádio. Casou, Leão? Da outra lá, a outra vendeu o sofá. O marido da Nina vendeu o rádio. Nem acredito. Parece história mentirosa, mas é verdade. Não, é verdade. O marido vendeu. Casou bem ela, hein? Casou. Como é que casa com uma pessoa que vende um negócio que você gosta? Caraca. O pessoal tá enlouquecido, né, cara? Não, uma é... vende sofá, o outro vende um rádio, tá de brincadeira. Ah. Eu queria entender como é que a gente. Como é que as pessoas entram nessas enrascadas, Léo? Sabe, cara. Como é que você casa com uma pessoa que não gosta das coisas que você gosta? Falou com o ciúme do Rony, ele vendeu o rádio. Sério? Quebrou, né? O cara tava com ciúme do Rony? A Nina era muito. Essa Nina é real, então. É verdade. Não, eu achei que era uma das suas personagens, hein? Não, a Nina, dona Nina. Então, dona Nina, onde quer que a senhora esteja, dona Nina? Não, não, não, não, sim, mas vai que ela tá dando um jeito, né? Vender o rádio da senhora. Caraca, meu. Não, um detalhe. O rádio devia ser novo, né? Porque imagina o cara conseguir vender um rádio velho. E o cara é bom pra caramba também. Eu acho que ela tinha ganhado, não sei de quem, não. Eita, a mulher ganhou o rádio e o marido vendeu porque tinha ciúme do Rony. Agora, pare pra pensar duas coisas. Primeiro, como é que uma pessoa se relaciona com alguém que não gosta daquilo que você gosta? Segundo, em pleno século XXI, 2026, Brasil, ainda existem neandertais. Existem homens das cavernas que sentem ciúmes de radialistas. Em pleno século XXI, a gente sabe a situação que estão os pobres radialistas. A gente sabe como é que os radialistas estão sobrevivendo. O Fantástico fez até uma matéria do que vivem, o que comem, por onde andam, como se reproduzem, como estão sobrevivendo os radialistas neste domingo no Fantástico. Agora, o grande detalhe é o seguinte: um homem tem a mulher dentro de casa e tem ciúme de radialista. Radialista é um bicho quebrado. Radialista geralmente tá andando por aí, perdido, tudo mais. Tá na lasca, meu amigo. Pô, ela sempre tivesse ciúme do médico, doutor advogado. Inteiro e fiz até serão. A vida do Paraíba não foi brincadeira. De servente de pedreiro pra ganhar o pão. Fiz economia, deixei de fumar. Barbaridade! De filho e mandei pro meu bem. Olha aí. Até comprou o rádio. O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém. Mas ela deu o raio, ela deu o raio. Ela não contou pro cara, hein? Sim. vidraça, mas ela deu de graça o rádio que eu comprei. Ah, deu presente. De graça, rapaz, olha aí. Como é que ele descobriu, né? Agora, cara, pare pra... Eu fico assim, como é que um cara hoje, em pleno século XXI, vai ter... Ele deve pensar que nós aqui somos George Clooney, Brad Pitt... Mas se você é pra pensar, a mulher também tava com o ciúme do sofá. O sofá do que ela. É, mas então... Mas, é a mesma mas, coisa aí, cara. Mas cara, que pessoa que tem ciúme? Por que você, mas por que você tá relacionado com uma pessoa assim, cara? Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Ah, e aquelas fulaninhas que vem aqui? Antes de dar ele, vou jogar futebol. Ah, e forte, se sair por essa porta, não precisa voltar. Pô, tá com ciúme do futebol, cara? Ah, você tá de sacanagem, né? Eu não tenho rádio, eu ouço vocês pelo celular, aplicativo. Vai, Nina, pega o celular, manda brasa. Cara, tem ciúme de radialista em pleno século XXI, eu acho que... eu fico imaginando a situação do cara. O cara deve estar mal. O cara deve estar mais pobre que a gente. O cara deve estar mais barrigudo que a gente, mais peludo que a gente, mais careca. Mas não é possível o cara ter ciúme. Barbaridade! Como é que você vai... Você imagine o cara chegar na rádio, por exemplo. Você entendeu? O cara tá andando por aí, o cara fala, não, esse cara aí deve ser bonitão. Aí chega aqui na rádio e dá de cara comigo. Você entendeu? Gordo, careca, pobre, de óculos. É disso que a mulher gosta? O cara deve olhar e falar assim, cara, eu tava com ciúme disso aí, é? Barbaridade! O cara deve estar numa draga danada, meu, pra ter ciúme da gente. Cara que em pleno século XXI tem ciúme de radialista, eu vou falar pra você, viu? Tem alguma coisa errada. Tem. Esse trem que eu tô tomando. É, sinal que o cara não deve estar se garantindo. Mas eu tô lembrando. O cara não tá se garantindo. Eita. Boa tarde, Ricardo Leite. Boa tarde, Liel. Tudo bem, meus amores? Vamos lá. Saudade. Ô, Ricardo, deixa eu te falar. Por isso que quando eu tô escutando vocês, entendeu? Se o meu caso falar assim, desliga o rádio que eu preciso fazer, eu falo, não, primeiro eles, depois você. É assim que funciona em casa. Vocês em primeiro lugar. Eu odeio gente mentirosa. Vocês fazem a gente rir, vocês fazem a gente refletir. Vocês são tudo de bom. Às vezes o marido dá um, deixa ele num nervoso, que dá vontade de arrumar a mala e mandar ele pra rua. Ui, que susto. Só não fala isso pro seu marido, tá? Pelo amor de Deus, não conta isso pra ele aqui. Se você contar, avisa que o Liel sai às 18 horas. Dá tempo de eu ir embora antes. Fala que o Liel sai às 18 horas pela Rua Augusta, tá bom? É isso aí. Pelo amor de Deus. Não vai sair por outro lugar não, hein? Oi, Ricardo Leite. Boa tarde, seu corintiano de Itaí. Ricardo Leite, meu esposo não tem ciúme de radialista, não. Ao contrário, quando eu perdo algum rádio de vocês assim, a FM de vocês, ele me ajuda a procurar, ele me fala, consegui achar essa rádio que você gosta de ouvir, ó. Tem ciúme não, viu, Ricardo? Isso que é marido. Meu marido é de boa, graças a Deus. Exato. Também se tiver que ciúme, ele que tiver incomodado, que se mude. Eu continuo ouvindo vocês, tá isso bom? Aí. Beijo, Ricardo. Isso aí. O marido deixa a senhora ouvir do rádio e aproveita pra dar umas voltas, né? Não! Quanto tempo tem esse programa aí? Ah, do meio-dia às 4. Então é o seguinte, vou ligar aqui meio-dia, você não sai daqui de perto do rádio até às 4, hein? Tá? Já volto. É. Aí a mulher em casa, feliz, ai, meu marido me deixa ouvindo rádio, Cadu sai Leite. E não Oi, volta. Oi, Leozinho, boa tarde pra vocês, ótimo programa, paz e saúde, proteção divina. Amém, senhor. Pra todos vocês aí, pra todos os ouvintes, tá bom? E... Que reflexão linda. Obrigado. Adorei, viu? Obrigado. E a tradução, então, show de bola. Um beijo, um abraço, paz e saúde para todos vocês, tá bom? Amo vocês dois. Muito obrigado, gostamos do seu comentário. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre essa história e tudo mais de relacionamentos, onde um lado exige que o outro não fique no sofá. O outro exige que a mulher não ouça a rádio. O outro fala. Ó, mulher, tem janta? Se não tiver janta aqui, vou precisar de você aqui. É, então a mulher fala. Olha o seguinte... Você percebe, meu amigo, minha amiga, que o relacionamento terminou, sabe quando? Quando você volta para casa, você entra, a mulher está sentada lá no sofá, sei lá o quê. Aí você chega assim, a mulher pergunta, já jantou? Tá com fome? Aí você todo empolgado responde, não, não jantei, tô com fome. Ela fala, não tem nada, vê se tem alguma coisa no armário aí para você comer. Sinal, amigo, que acabou o relacionamento, você só não percebeu. Se a mulher mandar você abrir o armário e se virar, acabou. Acabou. Acabou. Acabou. Uma outra coisa que a mulher precisa... Aí o caso da mulher perceber que o relacionamento terminou. A mulher compra um vestido vermelho e um vestido rosa. Aí quando o marido estiver lá sentado no sofá, você passa... E pergunta uma coisa pra ele, com o vestido vermelho e tal. E pergunta, tá tudo bem? Não sei o quê, será que você não sei o quê? Ele vai olhar pra você e vai responder. Hoje eu não tô bom da cara. Aí você sobe no quarto, vai até o seu quarto, troca o vestido, bota o vestido rosa. Aí você volta. Aí você chega e pergunta de novo pra ele. Mas esse papel aqui que você disse que não sei o quê e tudo mais, não sei o quê e tal. Se o marido responder normalmente e não olhar, e não ficar olhando pra você do tipo, ela trocou o vestido? Se ele não fizer isso, mulher, é sinal de que ele não tá nem aí pra você. Esses homens que viram pra mulher e fala, sopa não é janta não, eu quero alguma coisa pra me mastigar. Se sopa não é janta, mulher, vai lá e pega a ração do cachorro e dá pra essa barriga de elefante. Que mané, sopa não é janta. Quando vê assim, a barriga é igual do hipopótamo. Sopa é janta sim. Quer mastigar? Como a ração do cachorro? Só quer ver a mulher com a barriga no fogão. O sucesso de sempre, 80,7 e 102,1. Super Rádio. Você imaginou o cara que é casado com essa daí, cara? Você é maluco. Onde é que você acha essas coisas? Pelo amor de Deus. Você tá louco. Bom, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Vamos falar da poderosa Super Rádio. Thank you.

sua música preferida pelo aplicativo Super Rádio SP, disponível para todo mundo. Super Rádio, dia e noite, noite e dia, a gente adora te fazer feliz. Amizade e simpatia, Ricardo Leite. Boa tarde, Ricardo. Cuidado, Ricardo, com esses maridos. Cuidado. Te fazer feliz. Amizade e simpatia, Ricardo Leite. Boa tarde, Ricardo. Cuidado, Ricardo, com esses maridos. Cuidado, esses maridos ciumentos. Até o meu tinha ciúmes de você, aí maneirou. E até falou uma vez, Ricardo, com você. De você, nossa. Aí maneirou, marido ciumento. Até o meu tinha ciúmes de você, aí maneirou. E até falou uma vez, Ricardo, com você. Graças a Deus, né? É, imagino. Então, você é um bom locutor. É, locutor. Você é demais. Eliane Praia Grande. Ô, Eliane, para. Você quer dizer que o teu marido tinha ciúmes de mim? Os caras viajam da maionese, né, meu? Mas tudo bem, obrigado pelo carinho. Mas é bem curioso isso, você parar a pensar. Ah, o meu marido tinha ciúmes, você tava pensando coisas aqui, até que um dia até falou com você, aí deu uma maneirada e tal. Sabe o que que é? O cara me conheceu e falou, meu Deus do céu, onde é que eu tava na cabeça? Eu tava com ciúme disso aí? O Hélio Ribeiro? Não, o Hélio Ribeiro é chegado em você, vamos lá. Não. Ricardo Leite, passa meu telefone, filme do Roberto Carlos. Nossa senhora. Ah, mas até aí tudo bem, Roberto Carlos com aquela voz, cantando aquelas músicas maravilhosas. É milionário, cara famoso. Cadillac, agora ele tem carro importado lá, eu acho que é um Bugatti, se eu não me engano, e tal. Tudo bem. É, tem programa na TV Globo final do ano. Agora, pô, você é radialista, cara. A gente tem vale transporte, você entendeu? Você entendeu? Cara, a gente tá reivindicando aqui, vale alimentar, vale, como é que é o negócio, vale refeição? Qual que gasta na padaria lá, Leão? Vale refeição, né? Vale refeição. Cara, se tivesse vale refeição aqui, a gente soltava rojão, cara. Aí o careta vai ter ciúme da gente. Tem ciúme do Roberto Carlos, eu já até entendo. Barbaridade! O ciúme da gente é fim de carreira pra um homem, cara. Mas vamos lá, mensagem. Obrigada pela reflexão, Ricardo Leite. É muito boa a ideia que você deu aí, viu? Valeu, Ricardo Leite. Ideia que eu dei? É, a pessoa quando cai na correnteza, você falou que tem que tomar cuidado. Ah, não, sim, tem que nadar a favor. De acordo com a posição da água, né? Isso. É isso mesmo. Dona Firmina prestou atenção, cara, que legal, foi uma das poucas pessoas que entendeu aí. Agora, o grande detalhe é assim, é igual na praia, quando a pessoa está em determinado momento, ela tem que entender se ela não está nadando. Por que que às vezes as pessoas estão tentando, se apavoram quando elas tentam nadar de volta para a praia? Porque a água, ela vem em duas frentes e volta pelo meio, é mais ou menos isso, ela vem em duas frentes e a correnteza volta pelo meio. É como se batessem duas correntes de água e formasse, na volta, ela volta para um corredor central. Se você está nadando lá e você não percebe isso, e, né, você não percebe, porque isso é por baixo, né, por baixo da água. Se você não percebe isso, você fica nadando e as pessoas se desesperam porque elas não conseguem voltar para a praia. Às vezes elas estão ali a 40... E você não percebe isso, e, né, você não percebe, porque isso é por baixo, né, por baixo da água. Se você não percebe isso, você fica nadando e as pessoas se desesperam porque elas não conseguem voltar para a praia. Às vezes elas estão ali a 40 metros, 50 metros para dentro da água e ela não consegue voltar para a praia. Ela se desespera porque ela está nadando e não consegue voltar, ela se desespera. O que que a pessoa tem que fazer? Ela tem que nadar paralelo à areia. Ela vai nadando paralelo à areia. E tal, por quê? Porque vai chegar um momento que ela vai perceber que ela consegue nadar e voltar pra areia. Porque significa que ela saiu daquela corrente do meio. Então, são duas linhas de água que vão e uma central que volta. Você entendeu? Às vezes você tá ali no meio, é como se tivesse um rio no meio do mar voltando. Você entendeu? De repente você tá nesse rio nadando contra a correnteza, por isso que você não consegue voltar. Então o que, que você tem que fazer? Calma, boia e vai tentando nadar de lado primeiro, uns 20, 30 metros de lado, aí você nada em direção à praia e você sai daquele... Por isso que às vezes as pessoas não percebem que o bombeiro lá, o salva-vidas, quando ele pega a pessoa, às vezes ele não sai ali direto para a praia. Às vezes ele sai nadando de lado. É porque ele sabe que ali é um ponto da água tá voltando. É como se fosse um rio voltando na contramão, vamos colocar assim, né? Bom, vamos lá. Mais mensagens chegando aqui na Super Rádio. Super Rádio, Super Rádio, Super Rádio. Todo mundo ouve. Vamos lá. Cheia de chave. Olha aí. Música gostosa pra você. Ah, você tava ali quando eu te vi. Ah, que coisa boa, hein? Super Rádio. Quando a vi, logo ali, tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume. Bye. Música, informação, opinião, energia positiva no seu dia com Ricardo Leite. Olha aí, minha gente, uma ótima tarde para todo mundo, tô de olho aqui nas notícias. Pessoal todo ligado com a gente aqui, tá rolando solto lá o negócio do Big Brother, o pessoal tá bravo lá, já tá rindo pra tal de Ana Paula Renault. O que que ela faz na vida, essa moça, hein? Tá brigando lá já e tal, que entrou lá. Ai, para! Ai, ai, ai, o que mais que nós temos aqui? Não, não, uma vez mandaram lá, assim, um velho lá, lembra? É, eu acho que o terceiro ou quarto Big Brother. Não, putz, imaginou mandar o Rony e o Cacá pra lá, cara. E eles contando os podres. Ei, cara, contando o que eles sabem da turma por aí. Cara, eu queria ver um Big Brother. Botar dois radialistas lá e ainda colocar o Felipe e o Leão Lobo, cara. Deve ser bem engraçado, aquele Felipe Campos. Não, então, dois radialistas, os dois aí. Né? E colocar o Felipe e o... Não, o Felipe não. Coloca a Sônia Abrão e o Leão Lobo. Só pra gente ver o que dá. Solta lá. Né? Aliás, o Leão Lobo, ontem encontrei ele aqui na portaria aí. Gente boa pra caramba. Deu um abraço dele e tal. Vira e mexe, encontra ele aí. E aí, meu querido, como está? Mas ele é muito tranquilo. Não, ele é gente boa. Ele é tranquilo, Bíblia. Você é mais... É, mas ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. O leão é o seguinte, você só tem que ganhar a confiança dele e perguntar. Se você perguntar, rapaz, você fica sabendo de cada coisa que você fala. Não, Leão, não, não. Não, ele conta, ele fala, fulano, ciclano, e agora ele tá com problema. Mas como que você tá sabendo? Não, aconteceu ontem. Ele tá sabendo de coisa que aconteceu ontem à noite, de manhãzinha ele já tá sabendo. É um negócio impressionante, cara. Ele sabe de coisas que nem a internet sabe. Não, exatamente. Não tá na internet. Não, que internet? Não tá na internet. Você entendeu? Então coloca ele lá e tal. Coloca dois radialistas pra apimentar o negócio lá. Tô tentando lembrar o nome de mais um radialista aí que poderia botar lenha nessa fogueira aí, cara. Se, o João. Você entendeu? Bota uns caras assim lá e tal. Não, aquele que não tá mais no rádio lá, aquele que contava de casa que fala assim. Não, esse daí morreu. O Cícero. Não é o Cícero que você tá falando? Afanásio. O Afanásio tá por aí. Bota o Afanásio é bombástico. Afanásio é bombástico. Deixa eu fechar de novo. Aí. Aí. Barbaridade. Ai, ai. Tem mais áudio chegando. Vamos lá, atenção, mais áudios. Leite. Boa tarde, Liel. Tudo bem? É o Doug da Serra. Então, Ricardo, pensando bem aí. Só que você falou de nadar, tem sentido, né? A pessoa fala, mas será que ele tá falando? Eu tô passada, chocada. Não, ele faz isso de propósito pra brincar com a galera, não tem nada. É sem nexo o negócio. Olha aqui, tem mais gente ali do cachorro ali. O que que é o caramelo que tá querendo falar? Tem um do caramelo aí. Ô, Ricardo, vamos colocar o radialista aí. Leão Lobo, Sônia Abrão e Nelson Rubens. Vê aí o que vai dar nisso, hein? Meu Deus. Não, então, o Leão tá querendo colocar o Cacá e o Rony. O pessoal já tá querendo colocar o Afanásio. Colocar o Leão Lobo, o Sônia Abrão, o Nelson Rubens, e aí eu sugiro o Almaury Júnior no meio dessa história. Não, ele é tranquilo? Não, ele é um tranquilo, ele é um gente boa pra caramba, educadíssimo, é um cara maravilhoso, o Almaury Júnior. Só que é o seguinte... Você põe o Datena. Não, o Datena ele vai jogar cadeira na cabeça. Não, quem é Datena? Pelo amor de Deus, para com esse negócio da Datena aí, cara. Pelo amor de Deus. Tenta aquele... O Almaury Júnior é o seguinte, solta ele nas festas lá, cara. Você entendeu? É, ele podia fazer as festas. Não, solta ele na festa lá. É aí, porque você nunca viu ele bebendo, né? Você não sabe como é que é a pessoa. Esses caras muito quietos assim, meu. Ah, rapaz, deve contar cada coisa, meu. Você imaginou o Leão bêbado, cara? O Leão Lobo? É. O Leão não precisa. O Leãozinho não precisa. Mas ele não conta tudo, né? Não, ele conta. Bom, ele conta os podres. Cara, ele não conta no ar. No ar ele não conta. No ar ele não conta tudo que ele sabe, né? tem juízo. Agora, esse colega, não, e a fulana lá? Fulana? Fulana gosta de não sei do quê. Não, não gosta. Não gosta. Ah, e é fulano, não sei o quê. Então. Tem uma atriz famosa aí, da Pá Virada, famosa, fez até um filme sobre uma outra moça aí, e na época ela estava casada com um jogador de futebol. E o Leão me contou, falou, ó, o negócio ali é pesado, é assim, assim, assim, assim, assim. Eu falei, imagina, tal. Na época eles eram todos certinhos e tal. Eu falei, imagina. Ele falou, não, pode, é. Ela é assim, assim, assim, assado. Cara, passou 6 meses. Ela separou o jogador de futebol e começaram a surgir histórias. Eu falei, danado do Leão, tava certo, cara. Tava certo, danado do Leão. Ih, a gente sabe de cada coisa aí. Tem um pagodeiro famoso aí, fazia parte do pagode, do grupo famoso de pagode aí. E ele e a namorada dele, que a pessoal também conhecia na época, eles gostavam de ir em casas de trocas. Você entendeu? Swing? E isso. Você nunca foi no swing? Graças a Deus, não. E eu nunca fui, graças a Deus. Ou seja, e ele e a namorada dele, que a pessoal também conhecia na época, eles gostavam de ir em casas de trocas. Você entendeu? Swing? E isso. Você nunca foi no swing? Graças a Deus, não. E eu nunca fui, graças a Deus. Você já foi? Você fala com uma convicção? Não sabia que você tinha ido. Caraca, o Leão já foi, gente. Olha aí, quem diria? Sucesso de sempre. Super Rádio no FM e no aplicativo. Aplicativo disponível para todo mundo. Super Rádio SP. Espero que quando você tenha ido lá, Leão, você tenha só trocado de mulher, né? Bom, vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Música gostosa. Ricardo Leite. Bem, senhoras e senhores, vamos falar do poderoso Creme MD+. Meu amigo Abner, o que é o Creme MD+, Abner? O Creme MD, ele é aquele poderoso, né? Que acompanha as pessoas há mais de 20 anos, que sofre com aquele desconforto muscular, aquela tensão muscular, aquele cansaço no dia a dia. Quando chega no final do dia, a gente não consegue fazer nada. E tudo isso com propriedades, com ervas medicinais e componentes naturais que têm uma função analgésica e anti-inflamatória poderosa. O arnica, o barbatimão, o mentrus, castanha da Índia, o própolis, todas essas ervas medicinais e esses componentes têm um alto poder, tanto analgésico como anti-inflamatório, que vai trabalhar no foco do seu problema aí, sem agredir a sua saúde. Quer qualidade de vida? É com o poderoso creme MD. E ele tem algum tipo de contraindicação? Só temos aí duas recomendações para evitar o uso, que é mulheres gestantes e crianças também. O restante das pessoas pode utilizar o creme MD normalmente, porque é um produto natural e que também não interfere em nenhum outro tratamento médico. E para quais outras situações a gente pode e deve utilizar o creme MD+, Abner? Problemas com má circulação, inchaço, muitas vezes formigamento, ataque na sinusite, na rinite, aquela tosse, também picadas de inseto, queimaduras, rachadura nos pés, outras vezes micose nas unhas, frieiras, pode estar utilizando o poderoso creme MD. Presta atenção nesse áudio. Eu sou de Poços de Caldas, meu nome é Tereza, e eu comprei o creme MD, graças a Deus eu tô sendo curada com esse creme. Agradeço a Deus, agradeço a vocês, agradeço as meninas aí do creme MD. Passei para minha mãe também não tá tendo mais dor no joelho que ela tinha. Eu fui no médico ortopedista, ele passou a receita para mim, eu nem comprei a receita, nem comprei o remédio para me tomar, só passei o MD. Graças a Deus, eu passo todo dia. Agora é a segunda vez que eu compro. Que Deus abençoe vocês. Comprando 3 potões do poderoso creme MD, você tem um preço diferenciado e ganha ou o quarto pote do creme MD ou então uma frasqueira térmica. Liga, manda zap 0 operadora 11 39 35 09 04 0 operadora 11 39 35 0904. Super Rádio, o sucesso de sempre. Super Rádio, o sucesso de sempre. Olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você. Descobri que te amo demais. Descobri você. Super Rádio 80,7 102,1. Todo mundo ouve. Ricardo Leite, Ricardo Leite. Esquentou, galera. Tarde quente. Boa tarde. Tô ligado com você, Norte, Sul, Leste, Oeste. Brasil. Ligadaço com você, minha gente, aqui, Super Rádio. É bom demais, nesta tarde gostosa contigo, terçou minha gente. Vamos juntos, tá esquentando a tarde, depois a noite vem chuva, hein? Vamos curtir aqui Super Rádio. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos e entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Você me dê o que você quiser. Quero te dar. doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa, de manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia, é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor. Apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida na justa medida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor em fazer desse amor. O que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer, Ricardo Leite, a sua voz no rádio. Que legal a pessoa, hein? Gravou o que isso aí? Gravou o Dignidade programa. Já. É, parabéns. Amém. Dignidade já. Boa, parabéns. Dignidade já. Valeu, obrigado, viu? Olha aí, vamos lá, tem mais áudio chegando. Nosso WhatsApp é o 910-66-8117. 910-66-8117. Ô, Ricardo, boa tarde. Liel, boa tarde. Oi, André. Liel. Ontem você estava falando da Paula Fernandes, hoje está falando que tá na casa de swing. Ô, louco. Eu espero que você tenha trocado a... Você tenha trocado o lado certo da moeda aí, irmão. Porque senão fica ruim. Ô, Ricardo, você tem que apresentar esse cara aí na cesta da chinelada aí na travessa que tem aí em Santo André, cara. Ah, na travessa de Ana lá em Santo André. Não, eu só anuncio o treco, eu só anuncio o treco. Você tem a trocada pra ficar ruim. Ô, Ricardo, você tem que apresentar esse cara aí na cesta da chinelada aí na travessa que tem aí em Santo André, cara. É a travessa de Ana lá, cara. É. Eu só apresento lá. Ah, você apresenta vocês? Eu só falo dela. O pessoal que vai lá e diz que é animado o negócio lá, viu, Léo? Eu acho que você ia se sentir bem. É bem do lado da estação lá. Uma rua que só tem gente bonita, assim, sabe? Você anda na rua lá, tem só gente linda. Um negócio impressionante, cara. Ih, rapaz, não é fácil não. Olha, o pessoal da direção não pode mandar mensagem pro Léo. Atenção. É. Olha, mais mensagem chegando. É, mas vamos lá, mais mensagem. É o Rony Magrini. Tá bravo com o Liel lá. Estou pegando lá. Vamos na cesta chinelada, vai. Boa tarde, Ricardo. Voltando aqui a falar a respeito do ciúmes. Mas, Ricardo, um outro homem para ter ciúmes do outro, não precisa um homem ser lindo, maravilhoso. Basta ele ser gentil, simpático, inteligente, saber agradar, sabe? Cheiroso, tudo mais. Olha aí, Leão, tá descrevendo você, hein? Você tem todas essas qualidades. Eu? Eu não, imagina! É uma pessoa de bem, você fala muito sobre Deus, religião. Vai falar, né? Pessoal agradável. Então, a pessoa fica com ciúmes mesmo, né? Não tem jeito. Mas depois ele aprendeu a te ouvir, a gostar de você. Espero que ele não tenha ouvido você essa falando isso de mim, né? Espero que ele não esteja ouvindo agora. É o amor! Eu espero que o seu marido não tenha ouvido essa parte do programa, você falando assim de mim. O cara vai pensar, olha, eu não tava desconfiado, mas eu voltei a ficar achando que esse cara tá com arte. Eliane da Praia Grande, muito obrigado de coração, viu? Mais mensagens chegando aqui na Super Rádio. Boa tarde, Ricardo Leite. Boa tarde, Liel. Boa tarde, Super Rádio. Eita. Olha só, Ricardo. Ah, eu peguei pela metade aí o programa. Mas é, o meu marido não é ciumento, não. Ela é de boa, né? Quando eu era mais jovem, eu lava. Mas agora, não. E eu também não sou tão ciumento assim. Não sou, não. Entendeu? Tem que confiar no outro, né? É isso. E olha só, falando de mar, de água, correnteza. Meu avô, quando a gente era criança, meu avô sempre falava, cuidado com o mar, que ele é traiçoeiro. Então, isso eu tenho meio que cisma, sabe? Verdade. Ele falava sempre isso pra gente, então eu tenho um pouco de medo. Mas, indo pra Amazônia, eu fui com meu filho, faz 5 anos. Quando ela foi parar? Cara, o que que é aquele rio? Aquele rio é um mar de água doce. Sim. Com ondas e tudo, Ricardo. Acredita que quando nós fomos numa aldeia, quando voltamos, cara... Eu percebi o índio morrendo de... O rosto dele demonstrava medo, sabe? Apavoramento, assim. Porque girava, girava o barco, ele tentava ir contra, mas não dava certo, né? Eita. E olha, foi uma meia hora nisso, cara. Eu comecei a rezar. Pensa num dia que eu rezei, num lugar que eu rezei muito, foi lá, na Amazônia. Porque eu tava com medo de morrer ali, afogada e comida pelas piranhas, né? Eu imagino. Sendo devorada pelas piranhas. Né? Essa é outra coisa também, as cobras. Eu aceitaria. Porque quando passeio lá, as pessoas têm cobra, mas eu pedi tanto pra São Francisco, eu enchi tanto saco de São Francisco. Ela preferia que fosse cobra. Eu não vi nenhuma cobra, cara. Eu fiz a trilha de 2 horas e meia e não tinha nenhuma cobra. Eu queria só ver a onça, mas enfim. Ah. Tá bom? E seguimos viagem, foi tudo certo, tudo bem. Beijo, Zilma! E eu quero que o Big Brother se exploda. Engraçadinha. Gente, em 2 minutos ela falou 6 assuntos. Essas véias só reclamam. Que coisa impressionante. Ela começou falando desse homem, relacionamento dela, que tá mais ou menos, agora tá de boa, porque tá tranquilo, o marido envelheceu, sei lá o que, uma coisa falou assim. Falou da praia? Falou da praia, da natação, do vô dela. Depois foi parar na Amazônia, ela com o filho, um índio olhando pra ela, assustado, um negócio de louco. Ah, essa foi boa. Caraca, bicho. E depois era medo que as piranhas pegassem ela, preferia que fosse cobra. Caraca, bicho. Zilma do céu, não sei o que que você toma no almoço aí, mas é bom, viu? É dos bons, né? Imagina essa mulher discutindo relacionamento. Não, ela fazer um DR. É maluco, imagina a Zilma fazer um DR. Aí ela fala assim, não, agora meu marido tá de boa, mas tem que estar mesmo. Você entendeu? Tem que estar mesmo, tem que estar de boa mesmo. Olha, olha, tem mais gente aqui. O cara deve ter pensado, falando, não, deixa ela falar, deixa ela falar. Cara, ela tem uma energia, uma vitalidade. Imagine a Zilma, cara, dentro de casa, deve ser uma bateria. Parece a bateria do Duracell. Será que o marido fica em casa? Cara, não, o marido dela vai jogar dominó. Vive no clube, jogando truco. Vamos a mais mensagens. Atenção. Ah, Zé da Manga. Lá vem ele, o Hélio Ribeiro. Ah, essas casas de swing que você for lá em Santo André, eu conheço. Fica lá na Dom Pedro. Ah, Dom Pedro fica as casas de swing ali da Prima. E tem a Avenida Industrial que fica as casas de swing dos primos, da comunidade. Frequentava sempre lá. Os dois. Barbaridade! Hélio Ribeiro. Depois as pessoas pensam que a gente brinca, tá brincando aqui e tal. Quem diria, cara? Quem diria? Quem diria? Isso é uma bichona! Ele se entrega todas as vezes. Que coisa. Vou assumir que é. Não, então. Pra não assumir, ele fala essas coisas. O Zé da Manga, né? Olha aí, mais áudio chegando, mensagem. Boa tarde, Ricardo Leite. Ih, aqui minha mulher tem ciúme da Alessandra Zanqueta. Ela fica me gritando, vai assistir televisão? Não, rapaz, deixa essa mulher pra lá, que tanto ouve rádio, é rádio o dia todo. Aí eu fico lá na Alessandra Zanqueta, que o programa dela é é especial à noite, né? Você gosta. Aí ela só fica reclamando. Vem pra cama, vem pra sala, vem pra sala. Não, tô ouvindo a Alessandra, tô ouvindo a Alessandra. O quê? Não acredito. É, dona Terta, acredite. Alessandra Zanquinha tá arrebentando a boca do balão aí à noite, nossos programas aí. É, você vê que ele tá quieto lá no quarto ouvindo, enquanto a mulher tá lá na sala. Ó, oh, larga esse rádio aí, vem assistir a televisão aqui comigo aqui. Tá passando um filme novo aqui, um tal de Kid Bengala, uma coisa assim. Vem assistir aqui comigo, não sei o que e tal. O marido, não, vou ficar aqui ouvindo rádio. Ah, tá bom aqui, mulher. Vamos lá, mais mensagem chegando. Não, Ricardo, eu não falo assim em casa, quase nada, não tenho com quem falar. Vai explicar. Aí ela vem aqui falar com a gente. Então, eu tenho vocês pra falar, pra desabafar, não é mesmo? Mas eu sou uma das mulheres... Não, vamos pedir um aumento pro seu Paulo. Você tem que ver as minhas amigas, pelo amor de Deus. Ai, então, que bom! Eu acho que não vou pedir um aumento. Assim, a mulherada não tem com quem falar, fala, vou falar com os caras da rádio lá. E ficam aqui falando com a gente e tal, cara. Não é possível. A gente tá virando divã, cara. Estamos virando divã das pessoas. Agora a Zilma contando como é que ela queria ser comida por cobra ou por uma cobra, que não entendi direito, um índio lá na Amazônia. Olha, tem mais gente mandando mensagem antes da próxima música. Ai, Ricardo Leite, meu esposo, ele não tem ciúmes, não, mas eu sou muito ciumenta. Tenho muitos ciúmes dele, mas ele não tem, não, mas eu tenho. Nossa, ainda depois que eu perdi a visão, fiquei mais ciumenta ainda. É triste, viu? Mas eu sou ciumenta sim, ele não é, não. O que será que ela perdeu, Leo? Eu também não entendi nada. Tá, para a mulher para estar pulando de paraquedas, rapaz. Olha aí, atenção, até o tava voando, né? O marido fala assim, ô, oh, vai pegar no tranco aí? Ah, ela decolou lá. Mandou um áudio lá de cima, gente. Ricardo Leite. Sobrevoando a cidade. Eita, mas. Vamos lá, Brasil. Música gostosa. Aqui. Que imagina a cena. Cabelos ao vento. Mandando áudio pra gente. Sobrevoando a cidade. Aqui. Super. Ela fala. Imaginei que você quisesse de mim. Uma trans apenas. Tudo que você me falou dói no meu coração. Loucura cheia de sedução mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que senti com você, de tudo que não pode ser. Yeah. rádio, do seu jeito, feita pra você. Música, informação, opinião, energia positiva no seu dia com Ricardo Leite. Obrigado com você. Um abraço para todo mundo, obrigado de coração pelo carinho a toda a galera aí sintonizada com a gente aqui na Super Rádio. Olha, o pessoal vai bater o papo, já que a pouquinho tem a nossa agenda aí. Um abraço para todo mundo. Olha, recebi uma mensagem aqui que diz aqui o seguinte: Humberto, Ricardo, não tem jeito, mulher gosta de falar, e se der corda então, a mulher conta até o que não deve. Então deixa a mulher falar aí, Ricardo. É Humberto. Olha, Humberto, mas nós estamos deixando. A mulher está falando aí de novo, né, Léo? Mandou mais áudio aí, a mulher não satisfeita, tem mais áudio, a senhora que estava... Como voar, porque eu não tenho visão, eu sou cega, então não tem nem como voar. Eu dependo das pessoas, se eu for voar. Tá bom? Obrigado, beijo, viu? Beijo. Gostei da brincadeira. É, tá bom. Você sabe que aqui a gente brinca com tudo e... Você viaja nas suas emoções aí, nos seus pensamentos. Você viaja mais longe através daquilo que você pensa. Isso é muito legal. Um abração para você e pro seu marido aí, viu? Olha, tem mais gente. Ih, aquela mulher acordou, hein? Aquela amiga do Liel também acordou, mandando. Aquela de cochicha. Vamos lá. Fala pra esse povo falar mais alto no rádio aí, que a gente não tá ouvindo nada. Agora vem a mulher que cochicha. Ricardo, depois do comentário do Hélio Ribeiro aí, esquece o Leal lá na Travessa de Ana, cara. Manda o Hélio Ribeiro lá na, com os dois morenos lá na terça, na sexta da chinelada. Ei, ele vai gostar. Vital, viu? Ele vai gostar. Já tinha ido. É. Fiquei sabendo, mas deve ser bom. Foi. O André de Guarulhos, o André já foi. Na sexta da chinelada foi. O André, foi um monte de gente, Ricardo Chavasca, o Hélio Ribeiro, um monte de gente aí. Não, eu não posso ir lá, eu não posso. É. Na sexta da chinelada agora. Por que sexta da chinelada? Onde é que você dá a chinelada? Você bate com chinelo no pé, entendeu? Vixe Maria! Bom, chinelo seu. A Rosalina tá mandando aqui. Sobre ciúmes. Imagina ciúmes. Eu tenho só um pouquinho. Do meu marido, das minhas filhas, afilhados, irmãos, sobrinhos, mãe, amigos, cachorros e até da minha sombra. Mas só um pouquinho. Ah, Rosalina. Eu odeio gente mentirosa. Não, não pode ser. Não pode ser ciumento assim. Não deve ser. Não, não é possível. Não acredito, não quero acreditar. Me recuso a acreditar que você tenha ciúmes. Dá. Negócio de ciúmes aí não ajuda em nada, né? Você consegue ouvir? Presta atenção, hein? Vamos lá. Presta atenção. Vamos lá. Querendo me inteirar dos assuntos. Eu não sei o que tá acontecendo. Fala pra esse povo falar mais alto no rádio aí, que a gente não tá ouvindo nada. Soltaram essa mulher aí, essa dona aí. Ela disse que não tá sabendo o que nós estamos falando. Graças a Deus. Assim ela vai aos poucos se inteirar. Isso é muito legal. Ih, o teu amigo apareceu lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O amigo lá. Eita, amigo teu apareceu. O cara que gosta lá da sua sonoplastia lá. Olha lá, vamos lá. Esse cara é o que vai na sexta chinelada. Não, ele vai também, mas olha aí, presta atenção. Vamos lá. Será? Opa! Olha aí o cara aí. Vamos, vamos lá. Cara, vou falar, hein? O horário de vocês é o melhor horário dessa rádio, bicho. Na Por quê? Boa. Por quê? Muito legal, muito legal. Tô aqui na atenção, daqui aqui o na sintonia e curtindo muito. Um abraço do André. Santa Isabel aí. Ricardos aí. Valeu, André. André de Santa Isabel, cara. Obrigado de coração. Na verdade, a gente vem aqui para fazer companhia para as pessoas, né? Fazer um bate-papo, companhia. Pessoal que tá de saco cheio da televisão. A gente fala que deixa que a gente assiste por vocês e tudo mais. E aqui a gente conta uns podres de vez em quando. Olha aí, tem mais gente mandando mensagem antes da próxima música. Beleza, dá para vocês falarem o que tá pegando? É. Tá pegando, a senhora tá querendo saber o que tá pegando. Olha, tá pegando a Globo, tá pegando a Record, tá pegando a Bandeirantes. Até a Gazeta tá pegando. Só Super Rádio. É, tá pegando também. Olha aqui, o Hélio Ribeiro, o amigo do Zé da Manga, a vítima do Zé da Manga tá na área. Ah, Zé da Manga. É. Quero que o amigo falou da chinelada lá em Barulho, eu conheço. Rapaz, é da hora, você precisava ir lá, viu? Dá uma chineladinha, você, ai. Dá um pouquinho mais forte, você, ai. Ainda mais forte, você, ai. Super Rádio, o sucesso de sempre. Rapaz, esse Hélio Ribeiro se entrega, rapaz. Que coisa impressionante. Olha, essa música é especialmente para o nosso querido Hélio Ribeiro. Como começou essa caminhada do Hélio Ribeiro por esse lado? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Presta atenção na letra da música. Ela conta a história do nosso ouvinte Hélio Ribeiro de Suzano. Super Ricardo rápido. Leite. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Sabe o que aconteceu? Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de Peça sua música preferida agora no aplicativo Super Rádio FM. Toda sexta-feira você pode ganhar um presentão da Mondial. Mondial, a escolha super inteligente. Baixe agora o aplicativo oficial da Super Rádio. Super Rádio SP. Vá ao Google Play ou na Apple Store e digite Super Rádio SP. Você vai ouvir a nossa programação no aplicativo oficial da Super Rádio. Agora! Da Super Rádio, aqui é o Padre Marcelo Voz e quero lembrar a vocês que estamos ao vivo com o nosso momento de fé. Ei, você acordou de mau humor? De segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Deus abençoe! Super Rádio, o sucesso de sempre. Super Rádio, o sucesso de sempre. Trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Sou o teu cabelo e me chama. Tira o teu casaco e me ama. Me now as you bring down. Yes, I wish you would bring down. Vida. Super Rádio 80,7 e 102,1. Todo mundo ouve. Agora, na Super Rádio FM, a música que você pediu pelo aplicativo. Essa é a música que Rosalina de Souza Vieira Santos pediu no aplicativo da Super Rádio FM.